De madrugada, um grito alto vem do quarto escuro. O grito alto vem do quarto escuro. É assim. Não foi? Por aí. O marido que tava na sala assistindo filme na TV entra correndo, acende a luz e vê um cara pelado, pulando pra fora da janela. Nossa! A mulher grita: amor! Aquele cara me comeu duas vezes! Nossa! Duas? Oi! E por que você não gritou logo na primeira vez? Tava tudo escuro, pensei que fosse você! Até que ele começou a dar a segunda e eu achei estranho! Mas seu feitio fazer duas! Tadinho do cara, né, velho? Não pode ser assim, não.